trago lembranças do passado. Obras por metade, feridas e cicatrizes são minha realidade. Tentaram e deixar cair. Meu filho é Deus, sempre esteve lá, sempre esteve lá. Nunca foi sorte, não por acaso, sempre foi Deus que me escolheu. Nunca foi sorte, não por acaso, sempre foi Deus que me escolheu. História fosse como a de Davi. Felizmente ele só teve um Golias e eu tenho 10. Foram tantos abraços, mas ninguém notou. A cada dia que se passava, estava no fundo. Produção.